curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que procura trazer sempre iniciativas de conteúdo relevante produzidas nas redes sociais aqui na região, navega novamente até o Facebook. Pra reforçar aquilo que eu digo, né? Sim, tem coisa útil por lá, sim. A escolha de hoje do quadro vai para a página da AIPA, Associação Iguaçuense de Protetores de Animais, que promove ações como feiras de adoção de cães e gatos abandonados aqui na cidade. A próxima edição da feira acontece no dia 13 de maio, em frente à clínica Baby Cão, na rua Castelo Branco, aqui no centro, né, das 10 da manhã às 4 da tarde, com ações como vermifugação gratuita e também doação de alimentos para cães e gatos. Quer um animal de estimação para alegrar a casa? Fica aí a dica, ó, não compre, adote. O link para saber mais sobre os trabalhos da associação está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Curta você também!